Eu queria que você abrisse no livro de Salmos, Salmo 105. Salmo 105. Eu tenho meditado sobre um assunto no, na palavra de Deus, e nós estamos num momento da história, queridos, que nós precisamos de inquirir, perguntar, nós precisamos de inquietar a nossa alma. Nós precisamos deixar nossa alma se manifestar inquieta e fazer perguntas. Deus, socorro, o que está acontecendo com esse planeta? Não é não? Quantos de vocês têm vontade? Às vezes você está lá no anel, descendo o anel, aquela confusão de carro. Você fala, Jesus, tem misericórdia de mim. Para esse planeta que eu quero descer. Não é não? Só eu? Vamos ler a palavra de Deus e pedir para o Senhor falar conosco. Salmo 105, rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para mil gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac, a qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo, dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eles eram, em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Queridos, a nação de Israel aprendeu que Deus era amigo. A nação de Israel entendeu que eles eram escolhidos de Deus. Por fim, depois de muito andar com Deus, depois de se afastar de Deus, depois do cativeiro, depois de uma história andando com Deus, de sendo livrado por Deus, muito depois de andarem com Deus, de receberem a Torá, de ter uma história dos patriarcas, uma história dos reis, por fim, Israel entendeu que eles eram escolhidos por Deus. Queridos, o pecado lega alguns danos à nossa alma. O pecado na humanidade, a desobediência, o afastamento de Deus, lega danos a uma sociedade humana, traz feridas, traz doenças, muitas vezes incuráveis. O pecado lega a doença, a morte. Todos nós vamos passar pela morte. A menos que o Senhor na sua glória venha, essa é a nossa fé. Quando o Senhor vier, aqueles que estiverem aqui serão transformados. Mas primeiro, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão em corpos glorificados. Você crê nisso? Você crê nisso, meu querido? Quando você estiver na quarta-feira, lá no anel, no engarrafamento, fala assim, volta logo, Jesus. Jesus, volta, me tira desse aperto aqui. Talvez nós estejamos ali vivendo, Jeremias 29, o povo lá no cativeiro, naquele aperto, morando ao redor da Babilônia, nem na cidade eles moravam, moravam nos cantos. Estava vivendo numa favela lá de fora, naquele aperto danado. E Deus falou, negócio seguinte, galera, vocês ficam firmes aí, que vocês não vão sair daí agora não. Então vão casando, vão plantando, vão se dando em casamento. Faz o seguinte, planta uma horta aí e vende para Nabucodonosor, para os seus reis lá, que vocês vão prosperar. Porque vocês não vão sair daí agora, não. Talvez a gente esteja assim. Deus fala, o negócio é o seguinte, velho, você ainda vai passar muito pelo anel ainda. Então você segura a onda aí, porque o meu plano está correndo, a minha história está correndo. Então tem hora que a gente enfrenta umas duras, a gente entrega alguns irmãos queridos para o Senhor, a alma dele, põe ele lá no cemitério e fala, Jesus amado, o que é que está acontecendo? Às vezes nós estamos enfrentando dificuldade na nossa vida, lutas que não acabam, às vezes nós estamos vivenciando dificuldades na nossa história e fala, Jesus, quando é que esse negócio vai ter fim? Negócio é o seguinte, velho, você vai levando sua vida aí e vai mantendo, porque é tempo de reconstrução, é tempo de entender o momento. Cristo, se tem algo que a igreja precisa agora, é inquirir, é perguntar, é em se inquietar. O mundo já está inquieto, a igreja está parada, como se tudo tivesse tudo calmo, glória a Deus. Não, querido, se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, você está inquieto. Se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, e o Espírito Santo fala, aquele que tem ouvidos para ouvir, né? E a igreja e a noiva, a igreja e o Espírito diz, vem. É uma urgência, uma necessidade. Senhor, salva-nos. Senhor, intervenha. Se você está ouvindo a voz desse planeta, há um grande aperto acontecendo em todas as regiões. Antigamente a gente podia fugir para o interior. Esses dias eu estava conversando com a minha sogra, ela tem roça lá no Tocantins. Gente, se vocês chegarem lá, fala, meu Deus do céu. É um canto, você fica lá tranquilo, você acorda de madrugada para ver o povo tirar o leite das vacas lá, se bem que lá é terra de boi. E fica lá naquele aperto, né, olhando para o mundo assim, o mundo passando devagarinho. Aí diz que tem um peão lá que está em depressão. Fala, Jesus, mas como que um peão está em depressão? Meu Deus! Não, ele está em depressão, ele está angustiado. Querido, não tem lugar que você vai para esse planeta onde não há uma pressão espiritual muito grande e todo mundo está angustiado. Se você está angustiado, levanta sua mão e fala assim, eu estou angustiado. Porque eu estou angustiado. Há uma pressão espiritual muito forte sobre todas as pessoas. O céu e a terra estão se aproximando. O Kairós está acontecendo novamente. Na plenitude dos tempos, veio o Filho do Homem, quando o Cronos, quando o tempo cronológico se encontra com o tempo de Deus, com o Kairós de Deus. Isso está acontecendo de novo, está espremendo de novo. Na época de Jesus, quando Jesus veio, havia uma grande ansiedade, inquietação no planeta. Está tendo de novo, queridos. E se Jesus não vier nessa geração, um grande avivamento tem que vir para dar paz e dar socorro para a nação de Israel. Queridos, uma das coisas que Deus fez questão de trabalhar na história de Israel foi a dignidade do seu povo. Uma coisa que Deus legou através da vivência daquele povo que andou com Deus, andou pelo deserto, como peregrinos em Abraão. Aqueles nômades, aquelas famílias que se você olhasse por fora, não havia diferença nenhuma entre aquele povo ali, a família de Abraão, que saiu lá de Ur dos Caldeus. E qualquer outro povo nômade que havia ali, pequenas nações, pequenas tribos que peregrinavam, que perambulavam pelo deserto. Não havia diferença nenhuma entre eles. No entanto, havia um homem ali, chamado Abraão, que ouviu a voz de Deus. Abraão tinha ouvidos para Deus. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Deus traz sobre o povo de Israel, sobre a história da nação de Israel uma dignidade. As crianças nasciam e eram ensinadas pelos seus pais que eles não eram comuns, eles eram especiais. Havia sobre eles um chamado de Deus. Havia sobre eles um destaque. Um Deus, Criador de todas as coisas, nos escolheu para ser o seu povo. Aquilo trouxe uma dignidade para a nação de Israel. Até hoje eles são assim, meio nariz empinado. Está certo? Eles são mesmo, porque eles são. Foram escolhidos. E Deus nos diz, o Salmo 105, queridos, trabalha conosco. Rendei graças ao Senhor. Verso 3, gloriai-vos no seu santo nome. Não é glorie a Deus, não, glorifica a Deus, não. É gloriai-vos. Dê dignidade a vocês mesmos, através do nome do Senhor. Pelo nome do Senhor, dê dignidade. Dê inteireza, dê propósito, dê valor a vocês mesmos. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. E ele continua dizendo, buscai o Senhor o seu poder. Buscai sempre, perpetuamente, olam no original, que significa para sempre, para todo o sempre. Buscai para todo sempre a sua presença, o chamado de Deus para o seu povo. Não é um chamado apenas natural. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, do juízo dos seus lábios. Quem? A quem é isso? A quem deve buscar o Senhor? Quem deve perpetuamente estar na sua presença? Quem deve lembrar-se das maravilhas que fez? Vós, descendentes de Abraão, meu servo. Vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Queridos, a igreja cristã pega emprestada a revelação. Nós que estamos em Cristo, que somos gentios, nós que não somos da nação de Israel, pegamos emprestado a revelação. Olhamos a revelação e falamos assim, dignos são esses que andaram com Deus. Dignos são esses que estiveram debaixo da nuvem no deserto. Dignos são esses que têm pai, que têm origem, que têm raiz. Porque na maioria das vezes os gentios não têm raiz. Nossa raiz é pequena, é rasa. Queridos, você sabe que um terço dos nascidos no território brasileiro não tem o nome do pai na sua certidão de nascimento? Vocês sabiam que um terço da nação brasileira não tem o nome do pai no registro de nascimento? Nós somos uma nação de órfãos. Somos uma nação sem raiz. Somos uma nação que não entendemos o que é herança. Essa coisa da dignidade, essa coisa da herança, essa coisa de ter o valor como pessoa. Não nos é. Não faz parte muito da nossa natureza. Tanto que a gente tem nós temos uma crença internalizada na nossa sociedade que você tem que se virar. Você tem que ser o garoto esperto. Você tem que entrar na lei de Gerson. Quantos lembram da lei de Gerson? Só eu e mais uns que estão começando, né, com os cabelos brancos aí. Queridos, nós somos uma nação de pessoas que acreditam que se você não se virar, você está ferrado. Não conte com ninguém, não confie em ninguém. Somos uma nação que não tem confiança, não somos gato bravo. Já viu gato bravo? Gato bravo é aquele gato criado na rua. Ele fica por ali, ele vem, ele vai num lixo, se você colocar um leitinho, ele vem, mas ninguém consegue botar a mão nele. Ninguém consegue passar a mão nele. Ele não tem amistosidade, ele não sabe o que é intimidade. Nós somos uma nação assim. Entre nós e esse povo tem um quilhão de ano. Aí ele diz assim, ele é o Senhor, nosso Deus. Ele é o Senhor, nosso Deus. Entendeu? Espera aí que eu vou falar de novo aqui para ver se eu... Tem que encher a boca para falar uma coisa dessa. Ele é o Senhor, nosso Deus. Quem são esses? Os da descendência de quem? Vamos ler. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se para sempre, perpetuamente, olam, eternamente, da sua aliança e da palavra que empenhou. Para quantas gerações? 1000 gerações da aliança que fez com quem? Com Abraão. E do juramento que fez a Isaac. Queridos, você conhece a palavra de Deus? E glória a Deus pela sua vida aqui neste domingo de manhã. E você que conhece a palavra de Deus, você sabe que Deus chamou Abraão para revelar a Cristo. Ele nunca fala os seus descendentes, ele sempre fala o seu descendente, como está lá em Hebreus. Deus chamou Abraão, falou: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, de ti farei uma grande nação. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O chamado de Deus para Abraão, queridos, envolvia aliança, juramento. A vida, o andar de Abraão com Deus envolveu altares, envolveu quebrantamentos, envolveu revelação, envolveu escutar, ver, proclamar a palavra de Deus. Aqueles homens peregrinos, queridos, foram profetas, sacerdotes. Deus não chama ninguém para ser um João ninguém. Deus chama pessoas para elas se tornarem posicionadas no mundo espiritual. Deus chama pessoas para transformá-las em sacerdotes, em profetas. Todos aqueles homens que peregrinaram diante do Senhor foram sacerdotes e profetas. Você pega Gênesis, os termos que a palavra de Deus usa para falar sobre a vida de Abraão. Então, Abraão 12:7 diz assim: apareceu o Senhor a Abraão. Ele disse: darei a tua descendência essa terra. Apareceu. Capítulo 15, verso 1 fala assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. Profeta. Homens que tinham ouvidos para ouvir, olhos para ver. Deus chama pessoas e as coloca numa posição entre o céu e a terra. O problema da igreja brasileira, queridos, é indignidade. Nós ainda não sabemos quem nós somos. Nós não sabemos ainda o que significa estar em Cristo. Esse homem alcançou, Abraão alcançou, um posicionamento em Deus, prenunciando uma grande salvação, prenunciando uma bênção muito grande, mas aquilo custou na vida dele muitos altares, arrependimentos, erros e acertos. Aquilo custou a vida de Abraão um posicionamento que lhe era 100% comprometido com o propósito do céu. Mas, querido, o propósito do céu sempre é o melhor para as nossas vidas. O propósito do céu sempre é o que nos salva. A vontade de Deus para as nossas vidas é aquilo que se encaixa perfeitamente à nossa existência. Se Abraão tivesse ficado em Ur, se ele tivesse ficado com Terá, lá em Arã, ele teria morrido sem filhos. Ele e Sara. Mas porque ele ouviu a voz de Deus e resolveu atender, saiu, falou: eu vou. Eu estou sentindo Estou sentindo de atender. Ele falou, Sara, eu estou ouvindo uma voz aqui. Eu estou sentindo que Deus está falando, o Deus do céu que nós estamos tanto buscando há tantos anos. Está me dizendo assim, sai, vai, arruma suas malas, arruma os seus camelos e entra no deserto. Eu vou te dar direção. Estou sentindo isso. Vamos, eu estou angustiado. Eu estou tão angustiado que eu não me aguento, eu preciso ir. E foi. Indo, Deus disse, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa de seu pai. Enquanto ia, queridos, a voz de Deus foi só se tornando mais clara no coração dele. Vou fazer de você uma grande nação. O quê? Grande nação? Mas como? Nós somos uma meia dúzia de camelo aqui. Eu vou fazer de você uma grande nação. Indo, queridos, aquele homem, a revelação de Deus, o espírito profético veio sobre a vida de Abraão. Queridos, e na revelação, na busca de Deus, no 15:16, no 15:6, nós estamos lendo 15, né? Ele diz assim, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Querido, ele já estava indo. Ele já estava se encontrando. Ele já estava andando com Deus. Disse-lhe Abraão, 3, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido em minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, olha para as estrelas dos céus. E conta as estrelas, se é que podes. Ele disse, assim será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Queridos, Deus deseja gerar em nós, no espírito profético, uma fé que arrebenta os nossos limites. Deus quer gerar em nós uma visão da vontade dele nas nossas vidas, que nos libera para romper com os nossos limites. Deus quer que tenhamos em nós a fé que teve Abraão. Abraão foi o homem que creu. Antes que houvesse lei, antes que houvesse sacrifício, antes que houvesse circuncisão, antes que houvesse povo de Israel, antes que houvesse o cativeiro no Egito, as pragas e a libertação, o deserto e a terra de Canaã. Teve um homem que foi chamado por Deus para crer. Precisamos crer uma fé que realmente vai nos conduzir por esse deserto. Queridos, nós somos servos do Senhor, pegando emprestado essa revelação que foi dada para os judeus. E todos aqueles que creem são enxertados nessa oliveira. Todos que creem são enxertados na videira. Jesus disse, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Queridos, todos os que cremos somos feitos filhos de Abraão. Nós vamos ver isso aqui no texto. Então, queridos, abra comigo lá em Gálatas. Esse tema é por demais extenso. Não dá para nós alcançarmos isso tudo aqui. Você precisa meditar na palavra de Deus. Se você tem uma chave bíblica boa, aí pega Abraão e vai buscar na Bíblia toda citação que é feita a Abraão. Se você tem um software lá que você pode colocar imputado injustiça, essa palavra de Abraão, 15:6, e Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. É repetido várias vezes na palavra de Deus. Então, queridos, Gálatas 3:6, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de quem, gente? que são filhos de quem? O que, que o texto diz aí? Verso 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. O que, que significa ser filho de Abraão? Significa ser da mesma gene. Significa ser da mesma natureza. Significa que recebe herança dele. Significa que tudo aquilo que ele alcançou é herança nossa. Abraão alcançou alguma coisa, queridos? O que, que Abraão alcançou? Abraão alcançou justiça de Deus, graça, ou seja, aceitação, sem qualquer sacrifício. Porque ele alcançou fé. Querido, você precisa sacrificar alguma coisa para Deus? Para alcançar graça? O que, que você precisa alcançar de Deus? Você precisa alcançar fé. Se você é daqueles que creem, você é filho de Abraão. Pode falar com força, meu irmão. A palavra de Deus, Paulo está nos dizendo: sabeis, pois, que aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Verso 8, tendo a escritura previsto. Olha que impressão. Tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o evangelho a Abraão. Se você parar nesse verso 8 aqui, meu amigo, dá muito tempo de meditação. Deus viu que a salvação, o propósito em Abraão, a fé de Abraão, a resposta de Abraão de fé, alcançaria os gentios em Cristo. Por isso, ele prenunciou o evangelho a Abraão. Abraão creu, Abraão viu o evangelho, queridos, porque ele era um profeta, ele era um sacerdote, ele não ficava com o pé no chão, ele viajava com Deus, ele observava, ele olhava a eternidade. Hebreus fala isso muito. Deus disse para Abraão assim: Abraão, vou te dar essa terra. Abraão, olha para a direita, olha para a esquerda. Está vendo essa terra aqui que você está com seus pés? É sua. Mas ele viu isso cumprido, queridos. Mas Hebreus 11 diz assim, que ele pela fé recebeu aquela terra por herança. Porque ele creu, aquela terra se tornou dos seus descendentes. Você está com o pé em cima de quê, meu irmão? O que é que Deus está falando com você? O mundo. E essa é a vitória? A nossa? E essa é a vitória que vence? A nossa fé. Queridos, nós precisamos de 5:4. Queridos, e ele diz assim, ó, Deus prenunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. 9, acompanha comigo. De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Meu irmão, Abraão era crente. Ele não era assembleiano ainda. E nem projetano. Mas ele era crente. Por quê? Porque ele era o que creu. Queridos, esses dias eu dei um troço lá em casa. Eu falei: Jesus, quer saber de uma coisa? Não importa mais nada. Eu não quero saber se eu sou filho do Jair e da Santinha. Eu não quero saber se tinha capeta na minha geração que veio, que atentava, que fazia. Quer saber de uma coisa? Eu sou filho de Abraão. Filho daquele que crê. Eu quero fechar essa porta da herança natural e me tornar filho do que crê. E eu quero conectar, Senhor, as minhas fontes nessa fonte que traz vida, que traz entendimento, para que tudo aquilo que veio sobre a vida de Abraão venha sobre a minha vida e sobre a minha geração. Você está entendendo, meu irmão? Vamos dar um pé na jaca em nome de Jesus. Sabe, vamos falar, ó, acabou. Eu não estou dizendo, querido, que você tem que desprezar os seus pais, você tem que honrar os seus pais. Eu não estou querendo dizer que você vai abandonar a sua casa, você tem que cuidar da sua casa, orar pela sua casa, mas você tem que andar numa fé que vai além do natural. Você tem que abrir os seus olhos para ver além daquilo que está no nível natural, em nome de Jesus. Então, queridos, ele está dito no verso 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Quem que viveu pela fé? Abraão teve dois momentos na sua história, querido. Um momento que ele vivia pela força da história, viveu com Terá, com seu irmão Harã. Harã morreu, Terá construiu a cidade com o nome desse moço, que era pai de Ló, se não me engano, desculpa se eu estou errando. E Deus falou com Abraão, e Deus falou assim: Abraão, eu estou chamando para você ir além, não é aqui que é o seu lugar. Vai, eu vou te mostrar uma terra. Vai, sai, sai, Abraão, quebra esse vínculo, sai. O termo no hebraico, sai, significa não fique aqui. Não, aqui não é o seu lugar. E ele andou peregrino na terra, ele andou forasteiro entre povos, e Deus se agradou demais daquela atitude de Abraão. Queridos, Deus veio sobre a vida de Abraão, porque Deus se agradou com a atitude dele. Não está escrito na palavra, mas a atitude dele ir foi a atitude de buscar, de fé, de inquietação. Eu quero mais, há mais para mim, há mais de Deus para mim. Há algo que eu ainda preciso descobrir acerca da minha existência, da minha peregrinação terrena. Eu preciso ainda alcançar coisas que eu não alcancei, eu não sei o que é. Um dia Deus disse para ele assim: eu vou te dar essa terra. Ele não tomou posse, não foi lavrado uma escritura para ele, querido, mas no coração dele, aquela terra já era dele por herança. Queridos, a fé, ela passa pelas gerações. A fé, ela abre uma porta de legalidade que nem as forças do inferno conseguem quebrar isso. Um dia, a descendência daquele homem voltou para aquela terra e possuiu aquela terra. É a força, querido, do crer de um homem, de o crer de um casal, de crer pelas por mais, para que as limitações deles fossem quebradas. E aí, queridos, nós podemos ver isso um monte de lugar. Então, queridos, versos 26 e 29, vou ser mais rápido agora, senão não dou conta de 26 a 29. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Vós, e se sois de Cristo, sois também sois o quê? Descendência de quem? E o que mais que vocês são? Lê mais aí. Herdeiros segundo a promessa. Se você está em Cristo, crendo em Cristo, se você já se revestiu de Cristo, você é um com Ele, é de Cristo e também descendência de Abraão e herdeiro da promessa dEle. Que nele seriam benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Meu irmão, você está devendo alguma coisa nesse negócio aí agora. Eu preciso abençoar a gente. Eu preciso abençoar famílias. Eu e a Sandra e as meninas, nós precisamos abençoar a família. Porque o meu DNA diz o seguinte, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tem um monte de gente ali perto de casa que está precisando de Jesus, está precisando de palavra, de encorajamento, de fé. A fé que me alcançou precisa passar por mim e ir a propósito. Amém, queridos? Então, queridos, abre lá em Hebreus capítulo 11, para nós começarmos a finalizar a nossa palavra. Hebreus 11, nós poderíamos passar por Paulo, por Tiago, Hebreus 11, 8. Pela fé, fala assim, pela fé. Agora você vai falar assim, ó, pela fé, Abraão. Vocês estão entendendo, queridos? Pela fé, Abraão. Através de fé, pela decisão de crer, por esta decisão de vida chamado crerei num Deus que salva, que liberta, que cura, que pode me alcançar. Pela fé, Abraão, quando chamado, eu já parava por aqui, falava uma hora. Abraão foi o quê? Chamado. Querido, quando você creu, você foi chamado. Santo significa tirado para fora, separado. Quando você atendeu a voz de Cristo no Evangelho, você foi? Fala assim, eu fui chamado. Você precisa meditar nisso, querido. Não se misture. Existe um falso orgulho de estar em Cristo dentro do meio evangélico. Uma semente de Satanás que se chama farisaísmo. Que nós achamos que nós somos melhor do que os outros. Querido, você não é melhor do que ninguém. Porque se a graça de Deus não tivesse te alcançado, você estava muito ruim agora. Nós não somos melhores do que nenhuma daquelas pessoas que estão ali na rua, daqueles que estão lá no prostíbulo, daqueles que estão lá nas religiões pagãs. Eu e você não somos melhores. Mas pela graça de Deus, fomos chamados. Deus te escolheu, querido. Gloriai-vos no seu santo nome, dê dignidade a isso. Se você se encontra em Cristo aqui agora, dê dignidade, dê valor a esse chamado na sua história. É a nossa parte do negócio. Então vamos passar. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Partiu sem saber aonde ia. Querido, às vezes a gente obedece pela fé, como Abraão obedeceu, porque a gente não sabe o que vai dar aquilo. Mas Deus está falando, eu vou obedecer. É assim. Você já vivenciou isso? Porque você é filho de Abraão. Abraão fez isso, atendeu a voz do Espírito Santo que começou a ecoar, ribombar no seu coração, no seu interior, e ele falou, eu vou atender essa voz, é Deus que está falando comigo. E foi. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com eles na mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também um dia, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável, como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. Se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Queridos, atender ao impulso da fé, atender ao impulso do Espírito Santo, é o nosso DNA. Estarmos na posição de sacerdote, de profetas, é o nosso DNA. Não pode haver na igreja nenhuma pessoa sem o Espírito de Cristo, sem o Espírito profético. Não pode haver na igreja nenhuma pessoa que lê a palavra de Deus e o coração não queima. Não pode haver dentro da igreja ninguém que fala em nome de Jesus e o Espírito Santo não se aquece no interior dele. Querido, onde você estiver, em que, no lugar onde você estiver, na situação em que você estiver, se você clamar o nome de Jesus, a presença de Deus brilha naquele lugar. Você está entendendo, meu irmão? Nós estamos como aquele náufrago que na tormenta da noite anterior, naquele vai para lá e vem para cá, e onda, e raio, trovão, ele bateu a cabeça num pau lá e acordou no outro dia numa praia deserta. E ele ficou com amnésia, porque ele levantou e falou assim: como é que eu chamo mesmo? Da onde que eu sou? Sabe aquele náufrago que perdeu a direção? Muitas vezes nós estamos assim, sem entender as nossas heranças, sem entender as nossas raízes, sem entender que aquilo que é eterno em nós é mais importante do que aquilo que é natural. Porque nós estamos dando força demais, valor demais, impressão demais, busca demais, preocupação demais naquilo que é terreno. E estamos cuidando muito pouco daquilo que é eterno na nossa existência. Querido, essa palavra é para mim. Isso tudo que eu estou compartilhando aqui para vocês são inquietações minhas. Tem que ter mais. Tem que ter uma palavra, tem que ter um propósito. A partir do 11 ao 12, Abraão e Sara conseguiram alcançar frutificação. Isso é muito significativo para mim e para você. O que você está produzindo no reino de Deus? Tem gente estéril demais no reino de Deus. Tem gente que apresenta crescimento muito lento. Querido, precisamos frutificar no reino de Deus. Essa fé, isso não depende do pastor Sósteres, isso não depende da comunidade que você frequenta, isso depende única e exclusivamente da sua atitude diante do Senhor e diante da sua palavra. Não ponha a culpa em ninguém. Nós temos que frutificar. O nosso pai Abraão e a sua esposa alcançaram fé. E porque eles alcançaram fé, Isaac pôde orar pela sua esposa, Rebeca, e ela foi feita fértil. Você está me entendendo, meu irmão? A fé passa para outra geração. A fé que busca Deus, que vivencia Deus. Tem muito crente que produz incrédulos, sabe por quê? Que não tem fé. Porque quando você anda com Deus, quando seus filhos veem você andando com Deus, amando a Deus, servindo a Deus, eles querem aquele Deus também. Tem muito crente que acha que está andando com Deus e não está andando com Deus nada. Porque estão produzindo filhos estéreis. A geração do que crê é uma geração frutífera. Jacó orou pela sua esposa, Raquel, que era estéril, e ela passou a produzir descendência. O meu avô orou pela sua esposa. O meu pai orou pela sua esposa, e eu vou orar pela minha esposa também, até que Deus a torne frutífera. Vocês estão entendendo, gente? É fé, herança. Essa é a promessa de Deus para nós. Queridos, e nós precisamos de obter essa promessa na nossa vida. Agora, o que nós temos? Qual que é o quadro que a gente vê no Brasil, nas nossas igrejas? A gente vê ainda muita indignidade. Eu não consigo esquecer de um relato, eu li isso num jornal. Aqui na Lagoinha, alguns anos atrás, veio um coreano que tem uma missão americana, e eles vão para países de terceiro mundo, de quarto mundo, de quinto mundo, e ali eles oferecem para as nações muito pobres alimento, acolhimento, remédios, médicos. E esse homem estava palestrando aqui na Lagoinha. Eu não vi o homem pregando, eu li um resumo daquilo que foi a palavra dele. E aquilo que foi a palavra dele, eu não esqueço. Ele disse assim, esse coreano: tem duas dores que não quer calar no coração do excluído. Tem duas dores que latejam na alma das pessoas, querido. Uma dor se chama fome. Essa dor, você resolve ela num minuto. A pessoa que está faminta, Você cura isso num minuto. É só dar um prato de comida para ela, um bom prato de comida, uma boa refeição quentinha, com muita proteína, com muito carboidrato, com muita vitamina, você acaba com aquela dor naquele momento. Amém? Mas tem uma segunda dor que lateja na alma das pessoas uma vida inteira. E na maioria das vezes, essa dor não se cala. Chama-se indignidade. Chama-se desvalor. Chama-se baixa autoestima. Querido, Deus quer nos curar disso. Deus quer curar a mim, Deus quer curar você, Deus quer curar a igreja brasileira. Se a igreja brasileira soubesse quem é, não precisava de 42 milhões de crentes no Brasil para fazer uma revolução nesse país. Uma onda de iniquidade avança pelo Brasil. Uma onda de iniquidade na homossexualidade, na orfandade, na destruição da imagem masculina. E a igreja não consegue fazer nada contra. Não precisava de 42 milhões. Podia ser o 1% de Gideão. 1% desses, guiados pelo Senhor, indignados no seu espírito, se levantariam contra esse espírito, amarraria esse espírito de iniquidade no Brasil. E o Evangelho viria trazendo senso de pecado. Não tem senso de pecado entre nós. As pessoas não se arrependem. Eu era de igreja presbiteriana tradicional, muito criança, tinha 9, 10 anos, primeiras vezes que eu fui na igreja, os meus irmãos mais velhos cantavam naquele grupo de música lá de jovens, e eles cantavam e davam testemunho, falando o amor de Deus, e as pessoas iam na frente, ajoelhando, chorando, confessando seus pecados. Não esperava nem fazer o apelo. Gente que saía de lá de trás e vinha assim nos bancos, assim, ó, agachado, porque elas não tinham nem coragem de ficar em pé na presença de Deus. Hoje, você faz apelo, você promete a bênção, você promete casamento, você promete cura, você faz um marketing, você faz um show, traz o Kleber Lucas, a Alda Célia, para ver se o povo converte, para ver se o povo se arrepende. Ninguém tem arrependimento de nada. Sabe o que é isso, queridos? Porque se multiplicou a iniquidade, o amor se esfriou dos corações. Essa é a realidade brasileira. Estou falando do mundo, não estou falando da igreja. Indignidade, falta de senso de quem nós somos. Queridos, nós precisamos nos indignar contra isso. Nós precisamos falar, Deus, faça alguma coisa. Deus vem sobre nós. Por que nos veio tudo isso, Senhor? Senhor, Abraão nos legou fé. O meu pai Abraão lutou contra aqueles reis iníquos e os venceu. E depois que ele os venceu, o Senhor o visitou, o sacerdote de Salém, o rei de Salém, Melquisedeque, o Senhor o visitou. O próprio Cristo visitou a Abraão naquele momento e ele deu o dízimo. Queridos, sacerdócio, revelação. O que é feito, Senhor, desses sinais? Porque o Salmo 105 me fala assim: lembrai-vos das maravilhas que fez. Eu falei para Jesus esses dias, falei, Jesus, eu não sou. Essa é a chave. Eles abrem no livro de Daniel. Daniel estava lá no cativeiro. Deus havia colocado o espírito de profeta na vida daquele homem. Um espírito de revelação, e ele se indignava todos os dias. E ele entendeu, meditando, buscando a Deus pela palavra de Deus, que aqueles 70 anos havia se cumprido. E ele fez uma oração sacerdotal. Ele subiu do natural para o espiritual e se posicionou e falou: Senhor, nós temos pecado. Perdoe a nossa nação. Perdoe a minha geração. Porque um homem se levantou e orou e se arrependeu diante de Deus. Deus mudou a história da nação. Um homem. Precisamos nos arrepender pelo Brasil, queridos. Queridos, nós precisamos de gente que crê. Precisamos de gente. Nós não precisamos mais de recursos, não precisamos mais de cantores, não precisamos mais de músicas, nós não precisamos mais de instrumentos, de caixa de som. Nós não precisamos de botar a caixa de som naquela altura. Nós precisamos apenas de fé, de estarmos conectados num propósito. Deus quer restaurar em nós, querido, o propósito. Você tem uma palavra no seu coração? Se você não tem uma palavra no seu coração, você não sabe para onde você está indo. Você precisa ter uma palavra de Deus sobre a sua história. Se você não tem ainda, se você não sabe a missão de Deus para a sua história, se você não sabe ainda a proposta de Deus para a sua história, você precisa de buscar na palavra. Leia a Bíblia e diz assim: Senhor, eu preciso ouvir uma palavra de Deus para a minha história. Queridos, eu e a Sandra, nós temos uma palavra de Deus queimando o nosso coração. E nós vamos viver o resto da nossa vida para cumprir isso. Queridos, você precisa ter uma palavra de Deus na sua história, porque essa palavra vai curar a sua vida. Essa palavra vai abrir o canal de fé, o propósito, a dignidade que você precisa e que você tanto busca. Tem pessoas sufocando umas às outras nas famílias, buscando propósito, buscando valor. Não vai sair daí, é uma fonte que não vai sair. O valor está na nossa relação com Deus. Como já foi falado aqui umas 3 ou 4 vezes nessa manhã, precisamos de buscar a presença do Senhor. Eu quero orar agora em nome de Jesus. Quero que você feche os seus olhos. Eu vou ler 3 versos bíblicos. Feche os seus olhos. Eu vou ler a palavra de Deus para você. Gálatas 4, 28 diz assim: Irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Assim como Isaac recebeu promessa, eu e você também recebemos promessa. Somos filhos da promessa. 2 Coríntios 1:22 fala que ele nos selou e nos deu o penhor do Espírito. Efésios 1:3 fala que nós somos selados pelo Espírito Santo. 4:30 fala que nós somos selados para o dia da redenção. Nós somos o penhor da sua herança. Você sabe que você é especial. Você sabe que há dignidade na sua vida, porque o Espírito Santo está sobre a sua vida. E Apocalipse 7, eu quero ler para você. Fecha os seus olhos. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado para fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. A minha função e a sua função, queridos, é gerar filhos para o Senhor. A minha função e a sua função é gerarmos dignidade aos filhos do Senhor. Ensiná-los a frutificarem no reino de Deus. Para isso, querido, eu e você precisamos ser curados. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, clamar socorro, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós te pedimos socorro, Senhor. Vem sobre nós, abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso entendimento, abrindo os nossos ouvidos para ouvir a sua voz. Vem sobre nós, Espírito Santo, para nos dar, ó Deus, compreensão do teu propósito da nossa vida. Somos filhos de Abraão, queremos andar com a fé de Abraão, Senhor. Restaura em nós, restaura a fé que cura as nossas vidas, restaura a fé que cura as outras vidas através das nossas vidas. Restaura a fé que nós possamos ser encorajamento, que nós possamos ser profecia na vida do nosso irmão. Que nós possamos dizer uns aos outros o crescimento que eles terão. Que nós possamos dizer uns aos outros que eles serão benditos, que eles serão abençoados, que eles serão prósperos, que eles serão fazedores de cidades, construtores de espaços novos para aqueles que creem. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos socorro. Vem sobre nós, comece conosco, Senhor. Comece com a igreja. Vem sobre Belo Horizonte, vem sobre as igrejas grandes, vem sobre os pastores, vem sobre os pastores, sobre os diáconos, Vem sobre os líderes de louvor, sobre os músicos. Vem sobre aqueles que estão no altar, Senhor. Traz sobre nós senso de pecado. Traz sobre nós um avivamento, um entendimento de que nós somos dignos em Cristo. Que nós não somos dignos no nosso pecado. Que nós não somos dignos no nosso egoísmo. Mas que nós somos dignos quando estamos no propósito de Cristo. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Senhor, vem sobre nós, sobre as nossas casas, em nome de Jesus. Nós queremos frutificar na nossa limitação, na nossa pequenez. Cada um de nós, Senhor. Ninguém pode dizer que não pode frutificar. Que o Senhor nos dê essa graça, diante de entregarmos o nosso espírito ao Senhor, que nós possamos frutificar neste mundo, gerar filhos, abençoar pessoas, perdoar pessoas, levar para as pessoas a mensagem que Deus as ama. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, socorro, Senhor, socorro para o Brasil. Senhor, freia essa onda de iniquidade que está tomando os jovens e as crianças. Ó Deus, que está levando a promiscuidade, a droga. Senhor, freia essa onda de iniquidade, Senhor, que está levando o crack, Senhor. Oh, meu Deus, que está deixando em pânico as polícias, as professoras. Meu Deus, vem sobre nós, tem misericórdia de nós, Senhor. Vem com avivamento. Traz sobre nós senso de pecado. Começa conosco, Senhor. Nós queremos chorar diante do altar. Nós queremos rasgar as nossas vestes. Mas nós não podemos produzir isso, Espírito Santo de Deus. Só o Senhor pode produzir isso em nós. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Nós te clamamos. Ore por um momento aí, querido. Você e Deus, baixinho, que fala: Senhor, começa em mim. Ore aí. Nós já estamos terminando. Não deixe de orar. Fala: Deus, não passe por mim. Que a nuvem do Senhor me alcance, Senhor. Não passe da minha família. Que nós sejamos impactados, inquietados. Que haja um desespero na nossa alma por alcançarmos mais do Senhor. Nós não queremos vida boa. Nós não queremos conforto, nós queremos presença do Senhor. Espírito Santo de Deus. Eu vou pedir para você se levantar e dar a mão para o seu irmão. Vamos orar para nós terminarmos. Como igreja do Senhor, nós vamos ter culto às 18 horas aqui. Vamos ter culto lá em Contagem também. Se prepare, querido. Venha com expectativa. Venha para ouvir a voz do Senhor. Feche os seus olhos e ore pelo seu irmão. Fala: Deus, abençoa a vida do meu irmão. Que ele seja impactado. Que ele seja mexido, que ele seja desafiado, que ele creia, Senhor, que ele creia para mais, que as limitações caiam, que as cadeias caiam, que as escamas dos olhos caiam, que ele possa caminhar, Senhor, em direção ao teu propósito, que ele ouça a sua voz, ainda que ele tenha que deixar, ainda que ele tenha que entrar no deserto, ainda que ele tenha que deixar a região fértil e entrar no deserto, que ele entre com fé, sabendo que é o Senhor que está falando com ele. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nesta manhã nós queremos te agradecer, Senhor, por este culto. Nós te oferecemos este culto, Senhor. Oferecemos nossos corações, nossa adoração, nosso dinheiro, o nosso tempo. Nós oferecemos a Ti as nossas vidas. Não temos nada melhor para oferecer, nós oferecemos as nossas vidas. Pai, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos revele. Como Paulo disse, que nós possamos podemos, pela fé de Abraão, clamar Abba Pai. Que nós possamos também clamar Abba Pai. Que nós possamos, ó Deus, ter fé para abandonar a terra fértil e entrar no deserto voluntariamente, porque essa é a direção do Senhor na nossa vida, Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, visite cada casa, cada família. Comece pelos pastores, comece pelos diáconos, comece pelos líderes de célula, comece, ó Deus, pelas crianças, comece, ó Deus, por aqueles que amam e que creem no Senhor. Que a nossa fé seja avivada, que possamos ter uma fé inabalável, que possamos saber em quem temos crido e que possamos saber que Ele é poderoso para nos dar o galardão. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, despede-nos em paz, Senhor. Despede-nos em paz para o culto à noite, para esta semana, que seja uma semana de reflexão, de oração, que uma semana de quebrantamento, que seja uma semana abençoada, que seja uma semana de ouvir o Senhor, Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, meu querido, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Essa é a oração, a bênção sacerdotal. Que você receba a oração e a bênção sacerdotal, sacerdote de Deus. Você vai falar para o seu irmão: sacerdote de Deus, recebe a bênção sacerdotal em nome de Jesus.